Azul 4207, decolou aos 43 com motor 198. Controle 198, bom dia, Azul 4207. Papatango Romeu Papatango, decolou aos 43, controle 119, decimal 8. Coral. Controle, bom dia, Azul 4207, passa 1500 metros. Bom dia, Azul 4207, contato radar, suba para o nível 360, está autorizada para o delay da presença. Ciente, está livre a proar Leda, Azul 4207. Índia Nova Liberal, faça minha torre 18-6, até o meu posto. Copiado, prossegue final 17, Índia November Alpha, me chame 3 milhas fora. Prosseguindo final, chamada 3 fora, Índia November Alpha. 3895, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 10, nós. Passando 200, descida 150, voando pro aqui, tá? Web 6740, bom dia, identifique. Vou indo agora na Pro de Duna, descendo para 2000, o ajuste 1014, está autorizado a final ILS. Desce para 2000 pés na Pro de Duna, Web 6740. Utilizado circuito da 17, 510, pista 97 em coordenação com a torre, 18-6, 1014 o ajuste e o transporte 0125. O 4, quanto da borda, Cruel? Understand the localizer 3522-0. 5220, complete final. Contact tower is 118.6. Good night. 118.6, good night. Índia November Alpha está visual com Embraer da Trip já na final da 10. Confirmando a TR da Trip. Gente, visual. Ok, gente, então seguirá como número 2. O Índia November Alpha, 3 milhas da rotatória, irá recetuar a esfera visual e de preferência com curva à esquerda para seguir como pouso, para pouso na 17. Gente, seguirá para uma espera, confirme uma espera apenas para o Índia November Alpha. November Alpha, de preferência a espera longa, o senhor irá efetuar apenas uma. Cliente, fala então a espera, ainda November Alpha. Good morning, 3520, passing Simbrano. SAM 3895, Decolose 48, controle 19.8. 3520, clear to land runway 10, wind 130, degrees 10 knots. Clear to land 5220. Ator radar, autorizado por Adelaida, suba para o 340. Relativa, Singe ao 340, Leda, 1309. Solo Salvador, bom dia, eu vou no 777-323, parceiro para posto de seguro, autorização. No 777, aguarde a cópia, número 2. Obrigado, guarda. Tão 319-1 no pronto cópia. Pronto cópia, tão 319-1. Galeão 380, para o 50, posto conforme rota do plano, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bidev. Controle 119.8 e o transponder 5044, TAM 319. Autorizado, reinterceptar final no 7, Índia November Alpha. Então, depois conforme rota, saída da EL, Leda Bidev, com curva direita. 5044 é o transponder e 119.8 é o controle. Correto, portão 612, chamei pronto, TAM 319. Marat. Voo no 777, copia? Copia, o voo no 777. 320 para Porto Seguro, a rota altera 50, pista 90, curva direita, saída do Tael, Leda Bidev, controle 119.8 e o transponder 5037, voo no 777. Autorizado 320 para Porto Seguro, pelo 50, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Bidev, 5037, o transponder, no voo no 77. 5037, direita após, chama a próxima. Chamaria para trás. Papatango, Romeu, Papatango, está passando agora o farol da barra, mantenha meu pé, frequência ali para a coordenação, informo o Alfa Vitor Juliette fazendo o TGL em Veracruz. November Alfa, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 112. Livre pouso 17, em November Alfa. 35220 on the ground at 51, call now 1219. 1219. 35220. Confirme novamente o vento para o General Emberal. 120 graus, 119, 5 November Alpha. 500 graus, Alpha. Salvador Grau de 325, 5220. 5220, táxi vai a Alpha Kilo to April 3. Alpha Kilo, April 3. Objeto 5728, boa, identifique. Vou na proa de Duna, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés na proa de Duna, 1014, ele é uma tal temperatura. Certo. Autorizado, seu solo 53, chama em pista livre. Solo TAN 3191 no 612, se tiver questionamento. 3191 no portão 612, autorizado, sem paz. Autorizado, chamará para o TAC. Obrigado, ILS, mensagem que eu estou dando. Sim, ILS. Prossiga, Whisky, Oscar e Uniforme. Whisky, Oscar e Uniforme, confirma o tipo de equipamento. Seu ajuste 1014, mantém os corredores, 1500 pés do Whisky, Oscar e Uniforme. Informa o 2 aeronave Charlie 150 fazendo TGL em Veracruz. Plan 3895, chame agora Recife, 1251 e alterna 1-3325. 351-3325, grato, bom dia. Bom dia. Alfa Vitor Gillette, livre 1500 pés dos corredores, informe Paripe, Alfa Vitor Gillette. O ajuste 1014. Solo TAN 3191 para o TAC, com 217 a bordo, autonomia 3 horas e meia, Guarulhos. 3191, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1003, 12 horas. Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, grato, da 3191. no ILS 7740. Objeto 6740, torre 186, até o bom posto. 1867. Salvador, objeto 6740, ILS. 6740, copiado, continue, reporte certo. Travado, externo, 6740, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, certo. Pode botar no máximo 4, por favor. Confirme. Travado azul, 4033, centro da informação Lima. Solicitou 160, tá aí, eu. Tá pronto para a cópia, o azul? Aqui é bom. Autorizado Ilhéus, nível 160, uísque 1, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Ilhéus, controle 119, decimal 8, transponda 5060. Sente autorizado nível 160, via uísque 1, saída com curva direita, da El, Leda, voa diretamente Ilhéus no posto. 5060, transpondo 198, controle azul 4033. Torre Salvador, bom dia. TAN 3191, ponto de espera, pronto. TAN 3191, muito bom dia. Observe o pouso do Boeing da Web. Após a linha, mantém pista 10. Após o pouso do Web, a linha mantém 10, 3191. Que eu fiquei uniforme, informe a sanicada. É, está presente, voo direto, rotatório, uísque, off, uniforme. Vitor Juliette, só vai ser o número 2 para a aproximação da 17. Mantenha a proa ainda, aguarde para a rotatória, alfa Vitor Juliette. Manterá a proa e aguardará a rotatória, alfa Vitor Juliette. Web 6740, solo 02, livra direito ao livrar 1219. Livra direito ao livrar 1219, Web 6740. Whisky Oscar Uniforme tem condições de descer para 1000 pés? Afirmativo. Se desça para 1000 pés na prova rotatória, Whisky Oscar Uniforme. Objeto 5728, chamitou em Salvador 186, até o meu posto. 5728, torre 18-6, Tembo Pouso. Autoriza conseguir para a costa da prova 7? Esse é o Fá. Autorizado o uísque, Oscar Uniforme, uma besta para 1.000 pés. 10 é possível na final número 7. Vitor Juliette, mantenha 1.500, autorizado a prova da rotatória. Mantenha 1.500, a prova da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Perna 5728, livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, 109. Livre pouso, 0728. 3091, decolou 04, controle 119, decimal 8. 098, obrigado. Tomou no 77725. Autorizado, espero que você não reportasse. Tomou no 77725. Controle 3191. 3191, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, autorizada para o Odileda. Ok, 380 na Pro Odileda, solicita 340 final. É, suba para o 34, aguarde coordenação. Sente. No 3216, autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés e informe no localizador. O ajuste padrão. Para 2.000, vai informar no localizador até 3216. Zuno 91, autorizado final 340. Ok, sobe como final 340, tá? 3191. Controle de Salvador, é o... 35240, bom dia, identifique. Chega da mar e desça para o nível 060. Negativo externo, autorizado para o DITAP na chegada MAN, TRIP 5240. 2240, grave. Quiosque aí, uniforme, chame a torre Salvador 18-6 até o meu posto. Obrigado. Esse quiosque de forma. Web 5728, livrão 219. 219, vai chamar. Diz que Oscar uniforme final 107, me chama estabilizado na final. Vá. Alfa Vitor Juliette, chame torre 18-6 até o meu posto. Romeu Juliette, seu número 2, para prosseguir 17 na rotatória intercepta final e chame 3 milhas fora. Na rotatória intercepta final, chamará 3 milhas fora, Alfa Victor Juliette. Que Oscar uniforme livre pouso, pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Olá. Utilizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste no 03, 1777. Juliette Alfa, ponto de espera 1777. O F5728 aguarda a passagem do Boeing da Gol à frente, após o ingresso Juliette até o 05. Aguarda o Gol após ingresso, tá pronto para 05. Afirmo. Obrigado, F5728. Sou 31991, chame agora Recife, 1251 e alterna 13325. 251-3325, tá 3191, obrigado. Bom voo. 0, vento, 130 graus, 10 nós. Desde a linha de colar 10, voo 1377. O Whisky Oscar uniforme Solos 11, prossegue para equipate. Sente, livre à direita, tenha uma boa tarde. Final 17, chamar a 3 milhas fora, Alfa Victor Juliette. O Papa Romeu Delta Fox Lima para Campo de Março 200 nível, Whisky 1, com fins do Whisky 57, a Copa no 7, curva direita, saída da El Leda, após direto, controle 119 decimal 8. Aciona 501. Boa, web 6721, identifique, pro de TAP autorizado, deixa para 3 mil pés com ajuste padrão. Taxi 2862, Delta Fox Lima. Foram 777, decolou 12, controle 19, decimal 8. 198. Salvador, uma boa tarde, voo no 777. Obrigado, se tiver que acionar, boa tarde, 3.